Eu sei que por aí anda um rapaz muito elegante. Ele é muito bacana, mas um pouco extravagante. Tem uma cabeleira que é quase igual à minha, e ele é um assunto interessante pra Candinha. O seu sorriso é lindo, seu olhar é tão tristonho. Os brotos quando veem pensam estar vivendo um sonho. Camisa diferente, enfeitada com rendinha, e a sua calça justa é outro assunto pra Candinha. Mas ele é barra limpa e não dá bola para nada. É louco no volante e só anda em disparada. E quando alguém critica, ele nem liga e vai embora. É mesmo barra limpa, ele é uma brasa mora. Tem dois anéis enormes pra chamar mais atenção. E assim dia a dia ele conquista o coração. Tem mil carros bacanas, mil garotas gamadinhas, e esse é outro assunto interessante pra Candinha. Mas ele é barra limpa e não dá bola para nada. É louco no volante e só anda em disparada. E quando alguém critica, ele nem liga e vai embora. É mesmo barra limpa, ele é uma brasa mora. É mesmo barra limpa, ele é uma brasa mora. É mesmo barra limpa, ele...